Então pra todos bom dia, nesse domingo. A criançada lá fora e esse sol tá lindo. Então quando você achar que tá tudo perdido, olha o sorriso do moleque, esse jardim florido. Então, desculpa o sermão, meu querido, mas é que ultimamente eu tenho olhado e percebido que malandragem é ser bom filho, é ser bom marido, é ser bom pai, não tem nada a ver com ser bandido. Porque tá cada vez mais rara uma qualidade, um mundo imundo de gente que não muda pela cidade, só sabe acordar cedo e dormir tarde. Ninguém conversa, cada um só faz sua parte. Sim, eu sinto falta lá das treta no campo, que ficava ali mesmo, resolvia e pronto. Era bola de capotão, descalço no campão ou no asfalto. Naquela época, ninguém era falso. Uma vez eu perguntei quem que tava comigo, e quando eu reparei só tinha os fones de ouvido. Deus obrigado, eu tenho agradecido, mas o meu recado ainda não foi atendido. Peço que nos seus planos faça com que meus manos deixem de ser só manos e sejam seres humanos. Um mundo sem morte, sem canos, olha onde chegamos. Peço misericórdia pra que eu viva mais anos, pra que um dia eu entenda porque falta amor na família, porque empresário se mata, porque pobre se humilha, porque quem trabalha tanto recebe tão pouco, porque quem quer melhorar o mundo é chamado de louco. Não sei se você sabe, esse mundo era fantástico. Hoje várias é Barbie com sentimento de plástico. Tudo vai e volta, é o efeito elástico. Frieza em frieza e eu quase virei o ático. Eu escrevo, não são só linhas, e elas não são só minhas, porque eu faço isso pra vocês, tá ligado? Fecha os olhos pra ver melhor. Usa. Salve Alex. Só deixa aquelas vaguinhas sozinhas. E aí, Gabi?